Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação de Alan Polar, Anderson Argentoni e Luiz Sussi. Olá, sejam bem-vindos ao segundo Nerdrops. Aqui novamente na mesa temos o Guizão. Finalmente comprei um fone. Temos mais uma vez como convidado nosso amigo Tato Tarkan. E aí galera, aqui é o Tato e meu objetivo é invadir o Nerdrops ou conquistar 24 territórios à minha escolha. Isso que não ia ter apresentaçãozinha, hein? Ah, mas eu soltei, cara, eu soltei. Tá certo, tem que ter mesmo. Toma... Ah, você é dono dessa porra agora? É isso. Pô, mas o pior é que ele também é. Azar o dele, cara. É, não. Quem manda... Você viu, né, Guizão? Quem manda é o Polar e o Argentino. Porque, não, eu faço a apresentação. Não, isso sim, né? É, cara. Não, eu tô muito magoado, você não tem noção. A questão... Continua. Não fica magoado. Por favor, é Argentino. É sério. É que as pessoas têm que se colocar nos seus devidos lugares, cara. E para começar, vamos às nossas manchetes de cinema. Cinema! Comic Con revela primeiro pôster de Avatar. Spin-off da franquia Blade pode chegar aos cinemas. E Baywatch vai virar filme. Os Mercenários pode ser uma trilogia. Mortal Kombat, quem diria, pode ter uma terceira parte nos cinemas. Essa semana nós tivemos uma nova foto de Megan Fox e Jennifer's Body, além de um trailer do filme que promete ser bom, cara. Promete ser mais do que bom, cara. Pô, a mulher vai pagar peitinho, vai rolar sexo, morte, sangrento. Ela vai ser uma líder de torcida possuída por um demônio matando as caras na escola. Ah, cara, mas ó, é só por causa da Megan Fox mesmo, né? Porque o roteirinho também parece uma porcaria, cara. Ah, cara, mas parece aqueles filmes Grindhouse, tá ligado? É só estragem mesmo. É, mas é que tem um monte já desses filmes, né? Ah, mas eu acho que eles são legais, cara. Eu acho que tá faltando, na verdade, ver esses filmes. Você acha que tá faltando esses filmes? Eu acho, cara. Eu acho que faz tempo já que não saem esses trashão, assim, tá ligado? Sério mesmo, cara? Você sente falta disso? Muita? Nossa, eu adoro filme trash, mano. É, eu também gosto de filme trash, cara, mas não tem filme, não tem mais o que fazer de novo com filme trash, cara. Tá aí, ó, você viu, saiu agora Sexta-feira 13 e Halloween. Legal, os diretores são bons, a produção é boa, tudo mais, mas o antigo é muito melhor. Não, então, mas eu acho que são as propostas diferentes, entendeu? Que nem aquele Lesbian Vampire Killers, sabe? Você viu um que eu peguei esse tempo pra trás, a Camisinha Assassina. Puta! Camisinha Assassina. Mata o quê? Asfixiado, né? Ela tem espermicida. Não, ela tem dente. Nossa, muito absurdo. É, literalmente, eu vou matar essa porra aqui, né? Tem uma produtora americana aí que eles, há uns anos, fizeram ressuscitar esse gênero e fizeram uma série de filmes. Então tem, tipo, o Homem Tubarão, o Homem Mosca, o Homem Larva, o Homem Barata, o Homem... É que nem a fantástica série Emanuele, né? Morando no espaço, Emanuele no... em Roma, Emanuele no Egito, Emanuele no Cio. Emanuele tem mais série que Power Ranger, né? Cara, eu torço pra que eles inovem lançando Emanuele com Megan Fox, cara. Ia ser do caralho. Mas se bem que Emanuele, cara, aquele soft porn é foda, né, cara? É pra garoto de 11 anos, né? Ela tem sem mais internet peitinho, em casa. Tem mais peitinho nesse filme da Megan Fox do que no Emanuele, cara. Com certeza, cara. Sabe o que eu acho mais legal desses soft porns, cara? As posições impossíveis. Cara, o cara é muito jabudo, cara. É o cara fica debaixo do joelho chacoalhando. Você fala, nossa, meu, parabéns, cara. Porque... É. E também saíram algumas fotos novas do Alice no País das Maravilhas, né? Que vai ser capitaneado aí pelo Tim Burton e que vai mostrar o conto de Lewis Carroll de uma forma mais gótica e bizarra, né? O que vocês viram a foto? O que vocês acharam? Cara, eu achei muito louco, cara. Eu acho que, sim, eu não sei, eu gosto do Tim Burton, eu acho que pode sair uma coisa bem legal. A única coisa que me incomoda é ele colocar a esposa dele em todos os filmes que ele faz, né, cara? É. É uma aposta foda. O mais legal é que justamente a mulher dele é a que ele mais escrotiza nas fotos, né? É certeza, né, cara? Cara, que tamanho de cabeça aquilo lá. A mulher dele, pra quem não sabe, vai fazer a Rainha Vermelha, né? Não, eu já sei porque ele escrotiza ela nas fotos, cara. É pra falar assim, tá vendo? Olha lá, essa é minha mulher, cara. Essa é minha mulher. Pra ninguém querer pegar, cara. Ele gosta de escrotizar ela pra garantir que ninguém pegue. Ah, só pode ser, cara, porque ele zoa muito. Se bem que não precisa de muita. Não precisa de muito esforço, não. É, ela já nasceu estragadinha já, né? Agora essa Alice aí, hein? Essa se levava pra tomar uma poção. Levava. Foi meio um cogumelo. E o Johnny Depp, cara? Eu acho, sei lá, eu acho que eu já tô me cansando desses papéis que ele faz, sabe? Eu não sei, cara. Eu acho, pra mim, pelo menos, o Johnny Depp é um dos melhores atores que tem, meu, em Hollywood. Então, ele e o Tim Burton fazem uma dupla fenomenal, cara. Eu gosto de tudo que eles fazem, cara. Eu gosto muito mesmo de Tim Burton, cara. Eu gosto muito do Johnny Depp, só que eu acho que eu já tô, sei lá, acho que eu já tô cansado de ver ele fazendo esses papéis, sabe? Tipo assim, meu, sempre que tem que ser alguém alucinado, é ele, sabe? Tipo assim, ele é bom pra caramba pra fazer vários papéis. Só que sempre que precisar de alguém estilo Jack Sparrow, estilo de Willy Wonka, estilo Edward Mão de Tesoura, é sempre ele que vai fazer, entendeu? Se o cara precisar se vestir estranho e falar que nem maluco, vai ser sempre o Johnny Depp, entendeu? O cara entrou numa de que ele não podia ser bonitão, não podia ser bonitão, não tinha medo de ficar marcado no cinema por ser bonitão, que ele mergulhou nessa de ser o estranho sempre, né? É, então, achei que ficou marcado nessa. Que nem se você pegar aquele filme do inferno dele e você pegar o filme do... Aquele outro que ele é um detetive, a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, cara, é praticamente o mesmo cara, tá ligado? É o mesmo cara, é outro episódio da mesma série, É, além do mais, do inferno é uma merda foda, né? Ah, eu gostei, hein, cara. Quem ficaria bom no papel do chapeleiro maluco era o Jack Nicholson. Eu também acho, cara. Louco por louco, cara. Pega o que tá podendo pra tudo. É, cara. Mas aí não ia ser Tim Burton, né? Não ia. Pra ser Tim Burton tem que ter Johnny Depp, cara. Exato. Eu vou falar uma coisa. Por isso que Batman não deu certo, porque não tinha Johnny Depp, cara. Cara, é, você verdade. Imagina o Bruce Wayne? Johnny Depp, cara? Loucão. Ah, morcegos. Não, cara, mas assim... Imagina o Batman forma... correndo que nem o Jack Sparrow. É, cara, eu queria saber quem ia ser o Robin nessa franquia. A mulher dele, né? Ia ser a mulher dele. Claro, a mulher dele, quem você acha? Não, mas vou falar uma coisa, cara. Eu acho que essa fórmula do Tim Burton cansou um pouco, sabe? Não só o público, mas eu acho que até o pessoal de Hollywood ficou um pouco cansado, sabe, dessa fórmula do Tim Burton. Todo mundo já sabe o que esperar. Eu realmente espero que ele faça uma coisa inovadora no Alice, no Spider-Man Maravilhas, cara. Só que eu não acho, eu acho que não, entendeu? Eu gostaria, mas eu acho que não vai ser isso. Eu acho que ele vai seguir a mesma formulinha de colocar a esposa, de colocar o Johnny Depp, fazer aquele filminho macabrinho e... Igualzinho, cara. Igualzinho, a mesma forma. Ele segue o mesmo padrão sempre. O que eu acho? Eu acho que o cara já tem o... Ele já tem a fórmula dele, ele já tem o estilo dele, esse estilo dark, gótico... É característico do Tim Burton desde a época que ele fazia faculdade lá em... Então, se você vê os curtas dele da faculdade, se você vê as animações que ele fazia na faculdade, tipo Vincent, meu, já era nesse estilo, já tinha essa cara. O cara tem um público cativo, né? Você tem aí milhões de pessoas que adoram esse estilo, que adoram esse jeito meio gótico dele fazer as coisas. E eu acho que a questão dele, por mais que a fórmula dele esteja sobrecarregada nas mãos dele, não existe outra pessoa que faça filmes desse jeito. Não tem. Isso é verdade. Então, ele é único, cara. Ele é único. Por isso que não vai morrer a fórmula dele. Por isso que ele sempre vai continuar fazendo filme do mesmo jeito. Porque ele é único. Papo sério agora. Um tempo atrás, foram divulgadas algumas imagens, tipo, de um Alice no País das Maravilhas, que ela tava bem gótica. Se eu não me engano, saiu até um graphic novel sobre isso, não saiu? Não, era um jogo, na verdade, né? MacG Alice. Com relação aos gráficos, esse jogo, ele é o quê? É datado? É... Ah, cara, é um 3D bem fraquinho mesmo, assim. O que conta mais é o conteúdo do jogo, sabe? Ele é bem pesado. A Alice vai depois de grande, que, tipo assim, ela volta, a história do jogo é assim, ela sai do Alice do País das Maravilhas e ela é considerada louca, tá ligado? Ela vai internada e tal, aí o... É o que aconteceria, né? É, exato, o que naturalmente aconteceria, é. E ela vai internada e tal. Ela numa clínica assim, de reabilitação para drogados. É um manicômio mesmo. Manicômio. Aí ela... Manicômio? O manicômio numa Kombi? Errei. Quando você desde cima. Ai, caralho. Louquinho delivery. Puta merda, cara. Ele come. Você precisa de alguém insano? Você está sentindo muita sanidade em sua casa? Você vive com uma família normal? E agora? O manicômio vai até o meu Que bosta. Entregamos pra quem precisa mais. Estão buzinando na porta de alguém aí. Tem 5 manicômio aqui rodando já. E essa semana saiu um vídeo, um pôster e um trailer, cara, do District 9. Eu acho que esse filme vai ser muito louco, cara. É sobre o que o filme? Caiu uma nave aqui no nosso planeta. Lá tinha os alienígenas que ficaram presos aqui porque não tinham mais como voltar porque a nave tava meio ferrada. Aí que a solução que os caras encontraram pra acomodar eles foram fazer um tipo de um gueto, que é o tal do Distrito 9 aí. Só que, assim, os humanos não estão se sentindo confortáveis com os caras. E eles estão ficando. E os alienígenas também não estão querendo ficar aqui. Eles estão querendo arrumar as coisas dele e ir embora. E eles também estão se sentindo mal com essa discriminação dos humanos. E alguns alienígenas simplesmente fugiram do distrito, né? E não é só isso. É que eles estão vivendo junto com a gente. Então tem uma galera e eles estão exigindo os mesmos direitos que a gente tem. É tipo um apartheid alien. Exatamente. Tanto que se passa na África do Sul. Exatamente. Caralho. E eles querem voltar. Eles querem voltar pro planeta deles, só que eles não estão conseguindo, porque os humanos também não estão deixando. Pelo que eu percebi, eles têm muita tecnologia. Entendeu? Eles querem pegar muita coisa deles. Eles só querem voltar. Só que do mesmo jeito que eles não querem, conseguem sair, eles querem os mesmos direitos de poder ficar livre por aqui. Então tem até ONGs que ajudam eles e tem áreas proibidas pra aliens, entendeu? Puta discriminação mesmo. Vocês ficaram sabendo que esse filme aí gerou 1,5 milhão de ligações pra algum órgão governamental dos Estados Unidos, falando que tava tendo um ataque alienígena? Não, cara. Se eu não me engano, não foi esse. O antigo que passou, que mostra, que fala, né? Olha, alguns alienígenas escaparam tal. E isso daí gerou, acho que 1,5 milhão de ligações lá para os Estados Unidos. A internet disse pra eles que é verdade, meu. Pô, tá falado. Eu acredito piamente na Wikipedia, cara. Sério? Isso me faz lembrar um episódio dos Simpsons. Que o Homer tava reclamando alguma coisa dele, né? Aí o Bart ele falou assim, não, mas na Wikipedia não tá escrito isso. Aí o Homer fala, a gente vai consertar isso quando chegar em casa. Agora voltando aqui no District 9, cara, eu acho que esse filme pode ser bom, viu? Porque Peter Jackson arriscou botar o nome dele apresentando e tudo mais. Porque o diretor aí, o Neil Blomkamp, o cara é afilhado dele, né? Mas o que esse cara já fez na vida? Ah, ele foi afilhado do Peter Jackson. Ah, já é grande coisa. Bem, eu vou olhar porque essa resposta não foi satisfatória. Ele dirigiu Stargate SG-1. Ah, não. Ele trabalhou nos efeitos especiais de Stargate SG-1, Dark Angel e Smallville. District 9 é o primeiro filme que ele escreve. Trabalhou com James Cameron no Dark Angel, cara. Se bem que Dark Angel era uma porcaria, né, cara? Mas ele foi, cara, o animador líder da parada. O Ponce falando, vamos lá, galera! Vamos lá, todo mundo! Ele era o Rock, é isso? Eu trabalho com animação, cara. Gravação 3 horas da manhã, tá tudo uma merda, e tá lá, vamos lá, gente, só mais um take, Comigo, vai, comigo! Já que falamos em James Cameron aqui, tivemos também que a Comic Con vai revelar o primeiro pôster de Avatar, né, que aliás já tá circulando em Los Angeles. Então, com uma expectativa grande sobre esse filme, o que vocês acham? Saiu um novo pôster do Avatar que não mostra nada, né? Não, mas cara, não importa isso. O que importa é que Avatar, pelo que tá todo mundo falando, tem tudo pra ser um puta filme. E eu vou falar uma coisa, cara. Eu não vou assistir Avatar em cinema tradicional, cara. Eu vou assistir ele em 3D. Porque eu quero realmente ver o que o filho da puta do Cameron fez, cara. Ele vai ter pra sala convencional também? Vai ter sala convencional, IMAX e 3D. Ah, entendi. Pelo menos pra mim não tinha nem porquê ter sala convencional. É que a maioria das salas ainda são convencionais, né? Elas não estão adaptadas pra 3D. Eu concordo com o Argentoni, cara. Porque se o cara vai revolucionar a filmagem em 3D, cara, é difícil você deixar num cinema tradicional depois, né? Por mais que o filme seja bom, o atrativo dele é esse. É essa revolução do 3D. Agora você pega, bota num monte de sala convencional, você vai chegar segunda-feira, você vai ter assistido em 3D, Você vai falar, caraca, muito louco o filme, assisti, muito bacana. Aí o cara do seu lado vai falar, ah, não, eu assisti e não gostei, porque não vi tudo, pra mim não era tudo isso. Porque ele não sentiu a experiência inteira do filme. Mas ele deu uma cutucada quando ele tava fazendo uma apresentação do filme uma vez, falando, ó, cara, é o seguinte, vai passar em sala convencional também. Mas recomendo botar em 3D, que quem não colocar em 3D vai se arrepender. Esse então, Avatar então, mas... tem relação com o Avatar do moleque careca com a seta na cabeça? Não, o filme do moleque careca com a seta na cabeça mudou de nome, né? Qual virou o nome? The Last Airbender. Last Airbender, isso. Que o trailer é muito bom, cara. Mas nem, eu digo assim, não tem relação. Não, não tem nada nenhuma, nem com... Não, não tem. E o mais engraçado é que o Avatar, os caracteres do Avatar do James Cameron são parecidos com o usado no desenho, né? São bem parecidos. É. Mas esse daí é a história de um fuzileiro que é voluntário pra ir numa expedição pra um outro planeta. E lá ele conhece uma raça de alienígenas nativos que estão lutando contra uma outra raça que tá invadindo o planeta, alguma coisa assim. E o filme tá pra sair, cara, no dia 18 de dezembro de 2009, esse ano, cara. Esse ano, então. Vocês acham que dá tempo de se adaptar pra 3D nesse tempo todo? Principalmente no Brasil, que qualquer coisa de vou mudar demora pelo menos 3 anos? Cara, ainda mais que pra você assistir um filme em 3D, pelo menos aqui em São Paulo, é mais caro do que você assistir em cinema convencional. Sim. Se o povo já não vai em cinema convencional, imagina ir no mais caro num 3D, cara. Nem fudendo. Mas aqui em Bauru também, Argentone. Aqui em Bauru também, é bem mais caro, é o dobro do preço praticamente. Você tá brincando, então, aqui não é o dobro não, cara. Aqui é 4, 5 reais mais caro. Mas presta atenção, cara. Você tava falando de penetrabilidade da parada. Você, Argentone, falou que em São Paulo tem. Eu sei que no ABC tem. O Guizão tá falando que em Bauru tem. Pô, cara, eu acho que já tem alguns cinemas que estão disponibilizando essa tecnologia e que, com certeza, a galera que curte cinema mesmo e que tá ouvindo, o pessoal que tá ligado, tá ouvindo que o filme vai ser do caralho em 3D, vai preferir pagar 4, 5 reais a mais pra ver o filme em 3D. Porque como assistir, cara, Beowulf em 2D e 3D é uma experiência completamente diferente. Por é mais verdade. Que não seja uma puta referência. Mas mesmo assim, foi diferente a experiência. Principalmente quando você leva o óculos pra casa, né? Ah, eu levei. Eu sei que você levou, caralho. O Argentone tava no estacionamento do shopping com óculos 3D em cima, na cara ainda. Ele saiu na maior cara de pau, foi descendo com óculos escuros, parecendo um Blues Brother. Aqui em Bauru só falta a menina pegar sua RG, deixar sua RG pra você devolver a p*** do óculos. Sim, eu não vi nada falando que tinha que devolver o óculos. Eu vi um monte de gente devolvendo. Eu não devolvi. Então, aí eu até falei pra minha ex, né? Não, mas não tinha que devolver, não tava escrito em lugar nenhum. Ela tá escrito na embalagem do óculos. Aí eu falei, ah, eu não vi. Aí ela tirou dela da embalagem ainda da bolsa e falou, aqui, ó. Eu comecei a ficar com uma boa expectativa a partir do momento que quando eles fizeram aquela exibição, os vários críticos, né, jornalistas da área foram ver e todos eles, como eles não podiam contar o que eles viram, a única coisa que eles puderam falar é bom, sabe? É muito bom. The Last Airbender, ele ia chamar Avatar, cara, se não fosse pelo projeto do Cameron antes. Posso contar uma frustração minha? A primeira vez que eu li sobre sair um filme do Avatar, eu vi assim, nossa, James Cameron, cara, desenho do Avatar, cara, vai ser foda pra caralho, né, meu? Aí sai a sinopse de Avatar, eu, puta, que legal, vou ler, né, ia fazer a notícia. Meu, eu demorei 2 horas pra ligar que o filme não era a mesma coisa, porque começou a falar de um ex-fuzileiro naval que vai parar num planeta e não sei o quê. Meu, não tem nada a ver com o desenho, que porra é essa? Mas assim, esse desenho é bom? Meu, ele é muito bom, cara. Falando de live action, assim, de anime, essas coisas, cara, essa semana eu assisti o live action, eu tinha assistido live action naquele Death Note. E aí? Né? Eu pensei o live que você action ia falar. É bom pra caramba, cara. E agora saiu um outro que chama Ellie Change the World, que também é muito bom, cara. Os caras estão fazendo um trabalho bom nessas adaptações live action aí. Meu, cara, e vocês viram? Que Baywatch vai virar filme, cara. O que será de Baywatch, o filme? Peitos balançando na praia. Caramba. Cara, imagina. Em IMAX ainda. Podia ser em 3D, né? Baywatch é uma merda, meu. Putz grilo, é uma porcaria. É melhor assim, você quer ver peito? Bota lá um desfile da Victoria's Secret pra assistir. Porra, assistir Baywatch pra ver um monte de menina de biquíni, cara. Não, mas você viu qual que foi a proposta do cara? Pelo que eu li, a ideia do cara é transformar a parada numa comédia, sabe? É escrotizar o negócio. É escrotizar a parada. Porque, meu, você tem que concordar comigo que não é a mesma vibe, sabe, do final da década de 90, cara. Não é mesmo a mesma coisa. Então, parava de tirar um sarro mesmo, sabe? O que já outros já fizeram. Eu achei muito boa essa proposta, cara. Eu também acho legal, porque, cara, essa história de querer transformar um seriado que era só pra mostrar homem e mulher seminu, pô, transforma numa comédia de uma vez, sabe? Você tratar isso de qualquer forma séria ia transformar isso numa bosta. Pelo menos uma comédia tá dentro da proposta hoje em dia. Homem e mulher seminu você acha em qualquer lugar, né, meu? Você liga qualquer hora na TV, você acha isso. É fácil achar homem seminu, Guizão? É fácil, cara. Eu tô seminu aqui agora. Ah, podia ter acabado a noite sem essa. Isso foi um convite, hein? Então, e aí, tá, aproveitando que você falou dos anos 80, anos 90, já tá batido, olha o que, que o cara falou, ó. Eu pensei em fazer algo nos moldes de Recrutas da Pesada e Loucademia de Polícia. Caralho, velho, isso não tem como dar errado, cara. Ele quer refazer um estilo que tá morto. Então, foi a mesma coisa que o pessoal fez escrotizando aqueles filmes da década de 80, de 90, com o Superbad. E foi um filme animal, cara. Ficou do caralho o resultado. Ah, meu, mas é que é outro estilo, cara. Meu irmão é o McLovin, cara. Cara, é ele. E essa semana também saiu a notícia que Os Mercenários, o filme do Sylvester Stallone, que ainda nem foi lançado, mas que tem todas as bolas disponíveis no mercado, vai ser uma trilogia. Porque até alguém disse que o filme é um filme de franquia. E o mais interessante, cara, que estão falando aí, alguns nomes como John Van Damme, Jack Chan, Steven Seagal, Kurt Russell, mas, cara, não tem nada definido, só que isso já deixou a galera, né, cara, no fogo. É, todo mundo fica doido, né? Não, ficou doido com a Gisele Thier, imagina ela nos próximos dois filmes. Ah, eles querem que o Van Damme faça parte do 2 e do 3. Eu achei engraçado porque chamaram ele pra fazer o primeiro e ele não quis, né? Ele foi fazer um outro filme aí com um outro cara, né, desses tipos também, e não se deu muito bem não, parece. Ele deu meio que uma ressuscitada depois daquele JCVD, né? Que é muito bom, cara. Ele deu uma ressuscitada depois do CVV, né? CVV. Quem que era aquele ator gordão? Ele era branco? Não, sabe aquele Esquadrão Classe A? Tinha o Negão, não tinha? É. Era o Negão, só que branco. Ele fazia o... Michael Jackson. Ele era o Negão, só que branco. É, ele era a mesma coisa. Ele era tirando que ele era branco, ele era o Negão. Não, ele fez até, se eu não me engano, um Brutus naquele filme do Popeye. Eu não tenho a mínima ideia do que você tá falando, Susi. Desculpa que eu perdi o controle, mas eu não tenho ideia do que você tá falando. Tá aí, o que tem o Negão? Não, não é o Negão. É o cara que fazia o Brutus. Pô, ele ia ficar muito bem nesse filme também. Ele fazia filme com aquele loirinho lá, que fez a Fantástica Fábrica de Chocolate. Que prestou. Wilder? Então, ele... Cara, ele era... ele tá falando do Bud Spencer, esse maluco do caralho. E é o Terence Hill, não tem nada a ver com o Gene Wilder. Nossa! É ele mesmo, mano. Já pensou ele nesse filme? Que demais? Nossa, cara, o cara confundiu tudo. Analista, cara, tem que ganhar muito bem com você, velho. Sus. Ele morreu? Ó, ele tá velho, hein? Tá tocando a campainha aí, hein, cara. O manicômio tá aí. Quem diria, Mortal Kombat 3 tá tendo rumor de que pode ir para os cinemas, cara. Não, peraí. Mortal Kombat 3 vai direto pro DVD, né, cara? O Mortal Kombat 3 vai direto pra casa do caralho, né, mano? Pariu, mano. Isso daí no Lifetime da Midway fica onde? Depois da falência? Depois da falência. Depois da falência veio o terceiro filme, entendeu? O terceiro filme depois de um processo que os caras tiveram a cara de pau de processar a Midway, alegando problemas com propriedade intelectual, né? Os caras adaptaram um jogo deles e agora estão processando os caras que eles querem ter direito sobre a propriedade intelectual do filme. Mas, cara, mas é verdade. Eu falei brincando, cara, mas estão dizendo por aí que a Warner vai lançar direto em DVD e Blu-ray, cara. Não tem história em qual que o Gora aparece? Primeiro, que ele parece um bonecão de cera. Que ele toma um chute no saco do Johnny Cage. Cara, eu gostei quando eu assisti, quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu também gostei de Street Fighter. Two Girls One Cup. Oh, falando em assistir merda e gostar de Two Girls One Cup, eu vou juntar os dois temas numa coisa só. Os caras fizeram, tem aquele filme lá, Super Heroes, a Liga da Injustiça, sei lá que bosta é aquela. Disaster Movie. Desastre, sei lá, é isso mesmo, cara, que não tem nada a ver com Super Hero, mas beleza. Aí tem uma cena que o cara tá falando e deu chiado na conexão, né, da videoconferência. Aí o cara fala, tipo, Two Girls One Cup, tá ligado? E aí foi a única piada boa do filme inteiro. Cara, um lixo absurdo. Eu sou conhecido, meus amigos meus falam que eu gosto de qualquer bosta de filme que passa, né, cara? Eu sempre acho alguma coisa pra gostar. Aí a gente foi do cinema, a galera assistir, cara. Ô, em 15 minutos de filme eu já tinha... Cara, eu tava levantando pra ir embora já, cara. Que filme horroroso, cara. É horroroso, cara. É. Você foi assistir Two Girls, One Cup no cinema? Eu fui, cara. Depois passou o trailer do One Guy, One Cup antes. One Cup é foda. Procura aquele One Guy no Screwdriver. O Sussi se ferrou quando gravou esse filme aí, viu? Foi eu, né, gente, ali. Pra quem é fã de Enigma do Horizonte, Dead Space e outros filmes ou jogos que misturam horror e ficção, essa semana saiu o trailer de Pandorum. Na trama, dois astronautas que acordam depois de um prolongado e programado sono descobrem que nada na nave funciona e que eles estão sozinhos, só os dois estão na nave. A única coisa estranha é que, assim, não tem tripulação, mas eles começam a descobrir que existem outras pessoas na nave e eles não sabem por quê. O filme parece que vai ser bom. Pô, tem o Dennis Quaid, né, cara? E o Ben Foster, né? Bem, cara, a gente vai saber se o filme vai ser legal ou não dia 4 de setembro, né? Cruzem os dedos e esperem, assim como o Avatar, até o final do ano. Ó, mas eu vou falar uma real pra vocês, cara. Eu acho até que esse filme do Pandorum vai ser bom, mas entre a proposta de ficção científica, cara, entre ele e Sorrer Gates, cara... Qual que é esse Sorrer Gates? Aquele é do... Tem o Bruce Willis. Bruce Willis, os robôs lá, os androides. Vai ser o filme do Second Life. Mais ou menos. Então, mas é... Mas envolve terror também? Não, não envolve, só na ficção científica. É só ficção, né? Ah. É que esse é um lance mais Enigma do Horizonte, né? Ah, mas eu acho que... Vai ser só aquele susto de vira pra um lado, vira pro outro, onde tá o cara, sabe? É, se vira pra um lado, tem um gato. Aí se dá um pulo, aí vira pro outro, tem um cara. Isso, exato. Você imagina o gato no espaço, né? Que coisa mais linda. Games. E vamos para os destaques. E a Mythic vai dar uma ajuda em The Old Republic. E Ninja Gaiden 2 vai trocar sangue por mulheres, mano. E novo MechWarrior a caminho. LucasArts ataca novamente com a parceria com a Steam. Blizzard causa suspense com Cataclismo. Conheça o Twitch Craft. PSP2 pode estar entrando em fase final de criação. Vamos começar pela pior noticiazinha. Essa do Twitchcraft aí, meu. Tô lazarenta, velho. Essa Twitchcraft é o quê? É um aplicativo pra você usar junto com World of Warcraft? É o Twitter com World of Warcraft, é isso? Isso, e mais algumas funções. Se você é daqueles caras que estão nervosos porque sua mãe cancelou sua conta do World of Warcraft e ficou com o controle remoto no cu, você pode usar agora o Twitchcraft, é isso? Exato. Ah, tem até o cara aqui, ó, olha só, 140 caracteres. Minha mãe cancelou minha conta e eu enfiei o controle no rabo. Mas é de dentro do jogo que você usa ele? O que, o controle? É assim, o cara tá jogando e fala assim, ó, tô matando o orc na caverna tal. Aí ele pega e dá um print screen, já vai direto pro TwitchPix, sabe? E os fãs de Star Wars também podem ficar mais tranquilos, porque a Mythic vai ajudar em The Old Republic. A EA confirmou essa semana que a Mythic, dona do Warhammer Online, vai estar ajudando no desenvolvimento de Star Wars The Old Republic, o MMO do Star Wars. As duas empresas, BioWare e Mythic, já trocaram ideias antes, mesmo sem nenhum tipo de contrato. E o novo Ninja Gaiden? O Ninja Gaiden Sigma 2, que vai sair pro PS3, que eles vão diminuir a quantidade de violência, sangue e gore e prometeram aumentar a quantidade de meninas do jogo. Meninas vestidas ou meninas nuas? Meninas semi-vestidas. A controvérsia decisão, cara, foi de um dos desenvolvedores. O que eles falaram? Eles falaram assim, achamos que a violência não era algo tão necessário nesse jogo. E pra compensar, apesar que ele é bem violento pelo trailer... Pra compensar esse sangue derramado, essas coisas, eles vão aumentar a quantidade de meninas gostosas no jogo. Cara, eu não vejo nem assim a questão de ter mais mulher ou não. Eu só acho que hoje em dia o pessoal parece que reclama demais com relação a sangue, violência. Precisa ter tudo tão real assim, senão não tem graça. E outra, se você for ver pelo. Se for ver por uma outra visão também, eles estão trocando a violência pela putaria, né, cara? É, cara. Bem no familiar. É, aí você vai deixar de ter aqueles assassinos de shopping pra ter um estuprador de shopping, né? Mas pelo menos é bem no familiar. É, um estuprador de família. E as famílias começam, né, cara? Você lembra em Sonic 1, quando você estourava lá, matava o Robotnik? No 1 ou no 2, isso? Você corria e pulava em cima daquela cápsulazinha e saía um monte de... Ou então, quando você... No 1, quando você matava um inimigo, saía pulando um coelhinho. Vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa em Ninja Gaiden 2. Passou a espada no pescoço do cara, sai 3 minas peladas. Uma pra cada lado. Bluff. Essa semana também nós tivemos uma espécie de viral, né, da desenvolvedora da Little Big Planet, que talvez indique que vai ter um pacote especial de Little Big Planet com versão caça-fantasmas. O que é o Little Big Planet? É o... Lembra aquele comercial da Omo que tinha um monte de personagem de pano? Ah. Sim. É isso daí pro PlayStation 3. E o que você tem que fazer? Qual é o objetivo? Criar coisas. É um Lemmings de boneco de pano. Não, é assim, vai ser... Sabe aqueles joguinhos de plataforma que você... Você pega e cria uma fase, você vai ter várias coisas pra você criar sua fase, vai ter inimigo, vai ter obstáculo pra você colocar. Você cria e põe esses bonequinhos pra jogar. Aí você pode fazer um nível mega foda e mandar pra... e botar pros seus amigos jogarem pra ver quem passa, entendeu? Então tem... agora eles vão... agora não sabe se vai lançar um pacotinho, porque, tá vendo? Na foto tem um bonequinho vestido de fantasma. Fizeram uma versão do Metal Gear que tinha eles vestidos como os personagens. E tinham fases especiais também. Nossa, Polar, eu rezo pra ele ser bem mais divertido do que do jeito que você contou, cara. Não, mas eu não tô falando pra você que é divertido, não. Eu acho uma bosta. Depois de ter lançado de novo e ressuscitado a franquia Monkey Island, a LucasArts fez uma parceria do cacete com a Steam e vai lançar vários jogos das antigas. Armed and Dangerous, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones and the Last Crusade, vai ter o Lego do Indiana Jones, Star Wars Battlefront, Republic Commando, vai ter vários legais. The Dig, cara. The Dig. Dizem que eles vão lançar mais coisas, cara. Pelo jeito, o Full Throttle seria uma ótima escolha. Sabe o que eu achei legal nessa notícia? O quê? Eu gostei de você falando Indiana Jones. Ele pareceu as meninas do aeroporto falando Indiana Jones and the Last Crusade. Indiana Jones. Que idiota. Indiana Jones. Você tem um monte de jogo. Você tem jogo antigo, jogo novo aqui. Novo assim. Você tem jogo que tem 20 anos e tem jogo que tem 3 anos de vida. É, mas a ideia é exatamente essa: a LucasArts começar a distribuir jogos pela Steam. Então, entendeu? Eu realmente rezo pra que eles se empolguem com a parada e que lancem Full Throttle pra iPhone. E a Blizzard, empresa dona de títulos como Diablo e World of Warcraft, essa semana resolveu cadastrar 3 marcas sobre o nome Cataclysm. Ninguém sabe ainda o que isso significa. A especulação foi que seria uma atualização da Battle.net ou uma nova tecnologia que a empresa ainda vai divulgar. As 3 marcas registradas são as seguintes: a primeira é sobre um serviço online, por isso que o pessoal está especulando que seria uma atualização da Battle.net. A segunda é a especulação do World of Warcraft e Burning Crusade. E a terceira e a mais estranha é sobre uma mega campanha de marketing. E o jeito, né, como ninguém sabe o que é esperar a BlizzCon, que acontece mês que vem. Mas eu tenho quase certeza que essa parada aí é sobre aquele novo sistema de conexão, porque os caras falaram que eles não iam cortar a LAN se eles não fossem apresentar uma coisa bem melhor. Será que esse cataclismo tem alguma coisa aí com isso? Pode ser. O cataclisma te remete ao quê? Desgraça. Então, não. Vai ser aquilo que você falou, você vai ter que estar conectado na Battle.net pra jogar em LAN. É desgraça, certeza. Vai ser lançado aonde? Na Beliscão? Como é que é? Na Beliscom. Beliscom. É um beliscão no saco mesmo, né? Na Beliscom. Aí disse que o nome não ia ser Cataclysm, né? Primeiro eles iam ter um outro nome, só que aí eles conseguiram fechar um contrato com a Telefônica pra distribuir o serviço aqui no Brasil, aí virou Cataclysm. E a semana também saiu uma boataria sobre o PSP2, né? Apesar de na E3 terem a Sony ter falado do lançamento do PSP Go, alguns rumores essa semana indicam que o PSP2 estaria em fase de detalhamento. Já saiu uma série de especificações aí de processador e tudo mais, mas é tudo fake, né? Não tem nada confirmado. O que vocês acham? Tem uma galera fazendo mockup já dele, né, cara? Já tem umas imagens dele e, meu, parece um controle de Mega Drive o bagulho. Nossa, horroroso. Parece uma tábua de passar com dois analógicos. Televisão. E para os fãs de Dollhouse, que podem se considerar felizes, já que a Fox renovou com uma segunda temporada, Joss Whedon, criador de seriado de Buffy, Dollhouse e Firefly, ele já assumiu o roteiro e a direção da premiere da segunda temporada. A temporada que ia ter início dia 18 de setembro, teve um pequeno atraso aí, então vai sair dia 25 de setembro. Isso num comunicado oficial da própria Fox. Agora, pra quem assiste Dollhouse e tal, o final foi bom pra caralho, mas cancelar Terminator e renovar Dollhouse, puta sacanagem, né? Ah, cara, não sei não. Terminator não era uma série que tava muito boa pra mim, não. Cara, eu não acompanhei nenhum dos dois. O final de Terminator foi muito bom. Inclusive o de Dollhouse também foi bem legal, né? Acho que o grande problema nesse seriado, que nem o Terminator que você falou, é que é o mesmo daquele animação da Guerra dos Clones, né? Você sabe onde ela começa e você sabe onde ela termina. Ou seja, se nem começar a inventar muita merda que sai desse trilho aí, o cara já vai falar, meu, não dá pra renovar a audiência aqui. É, não, tava, o mesmo Terminator tava numa piração foda, mas tava bom. Isso que acabou o seriado naquele momento. Caralho, e agora? Miscelânea. E pra seção de miscelânea, temos as seguintes notícias. Jeff Goldblum confirma a própria morte. E Optimus Prime está à venda no eBay. E já que a onda é Transformers, a Nike lança tênis especial dos Transformers. E já que a onda é Transformers, HobbitCon 2009 será a quinta edição do evento acontecendo no Rio de Janeiro. E já que a onda é Transformers, o Cubo Mágico ganha um sucessor esférico. E já que a onda é Transformers, conheça a e-comics, a central de webcomics do Brasil. E já que é um The Transformers, vocês viram esse negócio do Jeff Goldblum? Parece que no mesmo dia que a Farfalsa e o Michael Jackson morreram, começaram a pipocar no Twitter umas informações de que o ator, né, que é a Eterna Mosca, tinha partido dessa pra melhor. Parece que ele tinha caído de um andaime na Nova Zelândia. Felizmente, nada aconteceu com o Jeff Goldblum. E o Steve Colbert aproveitou esse fato, né, pra no programa dele fazer um quadro onde o Jeff Goldblum confirmava sua própria morte ao vivo. Cara, esse programa foi muito bom, meu. Eu dei muita risada nesse dia. Eu tô aqui, cara, eu tô vivo. Não, cala a boca, você não tá vendo aqui que eu tô dando uma notícia importante? Não, peraí, eu vou provar que eu tô vivo aqui, ó. Eu vou twittar aqui pra você ver, né? Ah, fica quieta aí. Aí aparece o Stephen Colbert olhando aqui no Twitter. Oh my God, os mortos podem twittar. E já que é um The Transformers, o usuário Yukon Gel do site eBay colocou à venda um item inusitado, um Optimus Prime. Mas não o robô, e sim o caminhão. O caminhão é um modelo personalizado de um Peterbilt 379 com cabine estendida, fabricado no ano de 97. Segundo o vendedor, ele tem 475 cavalos. E todas as labaredas do caminhão foram pintadas à mão. Aí vai aquilo, né? Ele também avisa que ninguém, assim, não dá pra comprar o caminhão se você tiver um quintalzinho. Tem que ser um quintalzão. Cara, agora você imagina você ter uma merda dessa, você tá dirigindo à noite, que tá aquela galera com sono no carro, espremidinho ali. Aí de repente você chega do lado, bota aquele alto-falante e fala: Autobots, transformar! E dá aquela buzinada. Transform. Ou então, sabe aqueles filmes que o cara tá na estrada, ele sacaneia alguém pelo rádio, é um caminhoneiro, e o caminhoneiro corre atrás dele até o final, você entra na Bandeirantes e fica dando totozinho em carrinho e farol alto atrás dos outros com uma p*** dela. E fica gritando, né, com o um alto-falante, Transformers, rola! Ou, Susi, ou a gente arruma uma namorada e para de pensar o que fazer com o caminhão Transformers, né? E já que a onda é Transformers, O cubo mágico, sabe o cubo mágico, galera? Aquele quebra-cabeça que desde os anos 70 faz a cabeça da molecada retardada mental e de coreanos absurdos. Ganhou uma versão esférica, cara, agora, todo redondo. Muito louco. Ele depois de muitas variações, ele deixou de ser uma cubo mesmo. Pra se tornar uma esfera, né? É, né? A esfera mágica, né? Muito bom, cara. E o brinquedo é constituído, cara, de uma esfera transparente com seis domos em seu exterior. Aí tem uma parte. Aí a parte interna dele tem mais duas esferas transparentes com seis bolas em seu centro. Nossa, cara, bruto, hein? Aí cada uma tem uma cor, cara, compatível com a lateral. Aí você gira a esfera, 360 graus, né? Graças a Deus. E. Puta, tá feio isso. Pra que as bolas passem através de aberturas existentes dentro das esferas externas, cara. Notícia com o patrocínio João Tex, né, cara? Agora você vai lançar. Vamos lá. Agora com voz sexy. Gira-se a esfera externa em 360 graus para que as bolas passem através de aberturas existentes. Cara, para que sexy, não de traveco. Deus. É, isso não é sexy, cara. Argentone, voz sexy pra ele aprender. Voz sexy pra ele aprender, peraí. O brinquedo é constituído de uma esfera transparente com seis domos em seu interior. Oh, yeah! Em sua parte externa, há mais duas esferas transparentes com seis bolas em seu centro. Sendo que cada uma possui uma cor compatível com os domos externos. Gira-se a esfera externa em 360 para que as bolas passem através da abertura das esferas internas, para que estas atinjam seus respectivos objetivos nos domos de cores iguais. E não acaba aí não, cara. E aqui não acaba aí. Porque o Rubik, ele chama Rubik 360. E que diz aqui que ele com certeza sofrerá certa resistência do público acostumado com o habitual cubo. Eu sou mais um cubo, não, eu prefiro um cubo. Aliás, deve ter um filme, né? Algum videozinho no YouTube, né? One Guy, One Cube, né? One Guy, One Cube. Bem, não sei se vocês conhecem, mas foi lançado um portal bastante interessante, né? Uma proposta boa, que é de juntar todas as webcomics brasileiras num site só, conhecido como e-comic. Pra quem quiser acessar, o endereço é http://ecomic.mbec.com.br. Então, ecomic.mbec.com.br. E pra quem curte Mr. Tolkien, vai rolar lá no Sesc Copacabana o Hobbit Con, organizado pelo pessoal do Conselho Branco. E, cara, vai rolar uma palestra gincana, uma porrada de coisa, cara, pra falar do fantástico universo do Tolkien. O pessoal do Universo Branco aí é o Ku Klux Klan? Eu ia falar isso agora, mano. Preconceituoso, né? Credo. É Conselho Branco, mas tudo bem. E quando que vai ser isso? Não, se você curte mesmo a parada, é lá no dia 10 de outubro. Olha que legal, vai ter gincana, desfile de fantasia, pessoal batendo quem conhece mais do mundo de Tolkien. O pessoal batendo na galera que curte mais Tolkien, é isso? Essa eu não entendi, não. Não, eu falei quem combatendo pra ver quem sabe mais sobre Tolkien. Tá. Bem, então o nosso programa dessa semana terminou por aqui. Alguém tem um recado pra dar aí? Pô, eu tenho um recado. Para dar o seguinte, cara, eu queria falar que a gente lá no Year Geeks tá fazendo uma promoção que vai rolar até dia 15, que é a seguinte: você faz, responde uma pergunta que a gente fez, você concorre a um puta Blu-ray player da LG, que lê DVD, lê Blu-ray e acessa o YouTube, cara. O BD370. Puta, é animal pra caramba, cara, esse prêmio, e acho que todo mundo devia participar. Eu tô tentando participar. Eu só não tô acertando a mão. Gente, então o programa foi esse aí. E-mails para nerdrops@gmail.com. E até semana que vem. E encerra com Bruno Marrone. Talvez encontre a luz da minha vida. pra não morrer de amor. Como fala, Argentone. E aí, caiu aqui. Bem, todo mundo recebeu o recado. Que recado? Você tá online, caiu, tá todo aqui. Mundo te ouvindo. Ai! Argentone, se despede. Ah, até logo. Felicidades pra vocês. Tá, beijão no coração. Peraí, minha internet caiu. Peraí, que minha internet caiu. Eu ouço a voz do Argentino e fico molhado. Beiro. Que coisa de chapeiro. Ah, ó, conectou. Não, tem ninguém aqui. Corre. É zoão. Ah, zoão, garoto zoão. É zoão. Ah, zoão, garoto zoão. Pausa o feed de pornô, velho, que você tá baixando. Mas tá daí pausado, ajuda. Caraca. Tá aqui, ó. Ó. Falou. Sacanagem, eu já tô fudido agora. A Gintone caiu. Pô, caiu de novo. Caraca, só tô atrapalhando essa porra. Ô, cara, você não prefere ir numa lan house? A gente te espera. Sei lá o que aconteceu, meu. O speed aconteceu. Conectou. De novo? Conectou. Chama lá. Pausa o feed de pornô, velho, que você tá baixando. Mas tá daí pausado, ajuda. Caraca. Tá aqui, ó. Falou. Caiu.